outro tema também que temos uma divergência doutrinária. Alguns dizem, não, eu como psiquiatra não posso achar que aquilo seja bom. Se nós não tivéssemos tantas crianças órfãs, eu daria razão a esse amigo. Mas o próprio Espírito Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira, que tem sido um médium, um expositor, muito consciente, muito responsável nas suas colocações, nós vamos ver o Espírito Camilo escrevendo no livro Desafios da Vida em Família, que a união entre homossexuais, inclusive a adoção de uma criança, é perfeitamente possível. Nazareno, mas será que se um casal de homossexuais adotar uma criança, ele não vai se tornar homossexual também, não? As estatísticas demonstram que o índice de filhos que se tornam homossexuais, filhos de pais homossexuais ou de pais heterossexuais, é exatamente o mesmo. Porque se fosse assim, de onde viriam os homossexuais? Eles não são gerados por um casal heterossexual? Em regra? Claro que a criança aprende, copia o exemplo. Mas agora, por exemplo, no interior de São Paulo, uma juíza deu uma sentença. Nós já temos várias, já estão formando jurisprudência sobre o tema. E um casal de homossexuais masculinos adotou uma criança que causou grande frisson na mídia, na imprensa. Mas a juíza fundamentou dizendo que aquela criança já tinha sido oferecida para mais de 40 casais. E que por ela ser negra, já ter uma idade avançada, estar com quase 9 anos, ninguém aceitou aquela criança. E aquele casal de homossexuais, dignos, respeitáveis, foram os únicos que tiveram a coragem, a renúncia, a boa vontade de educar uma criança negra com 9 anos de idade já, com a personalidade já formada, inclusive. Casal de cabeleireiros, amado e querido por toda a cidade, pessoas íntegras. Temos vários outros casos no Brasil também, a justiça se pronunciando a favor disso. E ficamos felizes com a opinião do Espírito Camilo, porque eu entendo que é muito melhor aquela criança receber o amor, seja de dois homens, seja de duas mulheres, do que viver na carência afetiva sem um lar, para descambar na criminalidade, na prostituição, no uso de drogas. O ideal seria que não tivéssemos crianças órfãs, que nós não abandonássemos nossos filhos, mas uma realidade que não existe. Então, nossa opinião pessoal, Alberto Almeida e muitos outros expositores,